Yeah, legal na voz, ó. Pega a visão, meu mano. Balança o copo. Joga esse copo alto. Hoje nós faz uma festa. Sem frescura, sem gracinha. Foca no que interessa. Meu mano, eu já fugi de bala. Agora eu vivo com pressa. Antes que esse mundo acabe, essa vida eu zero ela. O whisky é red, o whisky é jack. Ela quer se entorpecer. Cheio de felina na volta. Liga, eu mano, 3R. Dentro desse metro quadrado, nós vamos fazer uma rave. No beat do JF, nós vamos te deixar crazy. Nego velho do balão. Derrete desses labels, segue os grão. Mas que eu falo, ela bebe. Vale prêmio, mandelão. Batendo bem forte o trap. Deixa eu tá no teu clipão. Te recompensa com boquete. Os pretos dançam todo mundo igual, sem errar. E eu só tô aqui em busca de diversão. Os bico colho contra, tem que ter pra trocar. É nós do palco, é a savana, tremendo as telhas e o chão. Rebola, joga essa raba pro ar. Agora o grave vai te levar. No bicho pesado, botando pra tremer. Eu e minha gangue, nós vamos pegar você. Rebola, joga essa raba pro ar. Agora o grave vai te levar. No bicho pesado, botando pra tremer. Eu e minha gangue, nós vamos pegar você. Mozentag, Brian Sag. Nyongi ni, LC9, Nyolen Johar Nyongi ni. Dunko yaku, dunko yaku, dunko yaku, dunko yaku. Nyolen yufo, dan yufo. Nyunwa Senegal, Lanlevi, Burkina, Mali, Senegal, Guinea, Ghana, Mozambique, eh, Santa Africa. Les ouais, d'une, c'est du nouveau. Savannah, Savannah, Savannah, Savannah, Savannah. Na onda da bala, pulando, pulando de colete. Surfando na onda, drop, tô drop daquele jeito. Haja perna pra alcançar disposição e correria. Sem pegar na peça, pique, pique, rimoterapia. Sem censura na sessão, barras e barras trocando no beat. Dose de rima, dose de kit, sente o peso do fit. JF tá batendo, XR tá misturando. Ritmo e poesia, tipo o médico e o monstro. Veneno e a cura numa só mordida. Balança o copo e bate as taças, um brinde a nossa vida. Cruza acesso aos acessos, cruzando o continente. Saindo do estúdio, invadindo a tua mente. Me chamam pra brincar, eu boto pra ferver. Eu vou te enfeitiçar, cê vai enlouquecer. Passa do meu style, a unha é parceria. Dose e dose de gin, festa todo dia. As mana desce de lado e vem mostrando seu dom. Eu rimo e faço estrague, eu sei que cê acha bom. Eu rimo e faço estrague, eu sei que cê acha bom. Rebola, joga essa raba pro ar. É agora, o grave vai te levar. No bicho pesado, botando pra tremer. Eu e minha gangue, nós vamos pegar você. Rebola, joga essa raba pro ar. É agora, o grave vai te levar. No beat pesado, botando pra tremer. Eu e minha gangue, nós vamos pegar você. Savannah, Savannah. Savannah, Savannah. Savannah, Savannah.